tempo não para. E eu prossigo a caminhar no meio da estrada. Sei que não irei ficar, pois então, qual é o parentesco da carência? Com a solidão e a química que traz dependência. Que a cada dia que passar, aumentos condenados, frustrados pela ostentação dos amaldiçoados que sem por que gastar, sempre esbanjar. Do bom e do melhor sem falar da fama. Lembra de quem precisa viver, sempre na brisa que te deixa mais que todo mundo no meio da pista. Passando o momento, restando a deprê, vai sofrer, corroer só pra aprender. Que tudo dura segundos e logo acaba. Que a tristeza de uma pessoa pobre nunca passa. É a avareza dentro, o zico é que nos atrasa. Se não tivesse tudo isso, estaria massa. Paz na quebrada, legranda, rapá. Sem treta de dividas, por droga não pagar. Se você acha que é utopia, pois então eu não. Com fé e união acharemos a solução. Levando no coração a bagagem da vitória. Em mente levando sempre o saudoso pai da glória. Do nós os irmãos, rap nacional, rap do bem. Respeita a atitude procedendo mais além. Pode crer que o P, o prefixo 13 nos convém. Tá ligado que caô com nós não tem. O tempo não para e se prepara que ele já vem. Uma nova vida eu vou trilhar. Mudar de vida é a coisa certa, basta tentar. Tenha fé, não jogue tudo pro ar. Longe da droga e do crime eu vou mudar. Vou me esquivar sem tropeçar, correto andar. A perseverar, senão de nada vai adiantar. Sem brecha, maloqueiro, suave pela corte. Abraço vem aos poucos, arrasto vem de monte. Esconde meu sorriso entristecido, caneladas. Esfarela por moedas, lentamente madrugadas. Ligeiro e só, não, sempre com Deus. Lágrimas e crucifixo, direito dos ateus. Que erram, né? E se camuflam no perdão. Desviam do amor e plantam ódio e solidão. Tá frio lá fora, tensão, adrenalina. A dor do sofrimento não resolve com aspirina, não. Cicatriz, as feridas da pele. Milhares mete o louco, mas poucos que conseguem chegar. Aos 30 de idade, sem sequela no caixão. Ou no esquecimento de uma cela, mó treta. Os manos de ababaixa premeditam, buchicho. As fardas que executam sem motivo. Desnutridos de fé, muito sem Cristo é nada. Aparece por sina, jogador ou pegador de nota alta. Fatores ocorridos, destino traiçoeira. Calma, às vezes é a melhor arma de um guerreiro. Ligou, pra bom entendedor, ideia basta. Mostrou que a vida nunca para e o tempo passa. Se for ligar só pra Zieno, bang bass e valor. Reflete no sorriso que disfarça aqui. Uma nova vida eu vou trilhar. Perseverança nos garante um bom lugar. Cada esquina, cada face, cada olhar. Longe da droga e do crime eu vou mudar. Vida pra viver, metas pra alcançar. Tudo conspira a favor, basta acreditar. E aí, Pio, valeu mesmo pela moral aí, moro, mano. Firmeza total, rapaz. Aí, Cuco, também agradecido, Dedé, nós. Fontes, do outro lado da ponte.